é mármores e granitos. Bora, neném, pintura, estamos junto. Chama-se vai. Tem cerveja aí? Eu sei que você tá se arrumando pra sair, que você tá se maquiando pra curtir, mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar no primeiro gole que você tomar. Quando o luanzinho começa a tocar, você vai pegar o celular. Oh, Shadow Bar. Se tu for beber, não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Sabe que saudade não combina com bebida. Com bebida, sabe que saudade não combina. Aí você me liga. Rochero vai, LG Studio, estourado. A fábrica de hits. Simbora. Eu sei que você tá se arrumando pra sair, que você tá se maquiando pra curtir, mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar no primeiro gole que você tomar. Quando o luanzinho começa a tocar, você vai pegar o celular. Se tu for beber, não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Saudade não combina com bebida. Se tu for beber, não digita. Sabe que saudade não combina com bebida. Sabe que saudade não combina. Aí você me liga. Shadow. Essa é pra tocar no Ângela de Menor. Bora, Ivan. Thank you.